aleluia. E essa igreja vai desaparecer. E o mundo vai sentir demais a falta desse povo que saiu da terra para no céu viver. E todos sentirão tristeza e a falta dos parentes. E muitos assustados sentirão temor. Assim Jesus Cristo virá arrebatar os crentes. E muitos vão pensar: foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja que vai terminar. E a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá. Jesus Cristo arrebatar os redimidos, muitos desviados vão querer voltar. Muitos daqueles que agora criticam os crentes vão sentir desejo de ouvir alguém pregar. E o mundo totalmente entregue às mãos do anticristo, para o povo que aqui ficou, para tentar justificar o arrebatamento. Dirá então ao mundo: foi disco voador, mas não foi não. Jesus virá de novo arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja que vai terminar. Qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá. Jesus virá de novo arrebatar seu povo. Desperta, ó igreja, porque a peleja que vai terminar. E a qualquer momento tudo se cumprirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá. O céu vai se abrir e a igreja do Senhor cantando subirá.